quando eu era assim. Bem menor, não tive afim, sei lá, de pensar em nós. Agora eu sei, entendo melhor, e deite eu me no céu, vai por mim, somos corpo e alma. Meu irmão, meu pai, vai por mim, somos corpo e alma. Meu irmão, meu pai. Quando a solidão se enredar em ti e o coração dançar, conta comigo. Eu quero estar. A teu lado e haja o que houver junto a ti, feito corpo e alma, meu irmão, meu pai, junto a ti. Corpo e alma, meu irmão, meu pai. Sei que a vida vai aprontar